63, página 575. Parecia de mau agouro que o Supply tivesse trazido mais dois cirurgiões. Thomas Jameson, depois de umas férias em Port Jackson, e James Callum, do Sirius. Como Darcy Wentworth e Dennis Cansiden já se encontravam na ilha, o número de médicos subiu para 4. 4 para tratar de uma população com menos 70 pessoas? Isto quer dizer, afirmou o Major Ross, muito sério, a Richard Morgan, que logo cheguem mais deportados de Inglaterra, teremos de receber muitos dos seus inquilinos. Sua Excelência deu-me ainda a entender que tenciona embarcar para cá alguns dos perpetradores de ofensas múltiplas. Diz que em Port Jackson fogem para matar os nativos, roubam os aldeamentos e violam as mulheres sozinhas. Julga que o controle será mais fácil neste local, que é muito menor. Portanto, devo construir uma prisão mais forte do que a antiga Casa da Guarda. E terei de a começar já. Ninguém sabe quando chegarão mais deportados. Parece que Londres se preocupa mais em ver-se livre dos criminosos ingleses do que se conseguem ou não sobreviver e chegar aqui. Assim, Morgan, continua a serrar o máximo o mais depressa que possas e não penses em tolices, como, por exemplo, fechar uma serração. Que opinião tem o meu major do corpo de Nova Gales do Sul? Perguntou Richard. Vejo pouca diferença entre esses homens e os meus. Uns malandros. Só por acidente escaparam à atenção dos tribunais ingleses. Os oficiais são um pouco melhores, mas não me sinto inspirado para lhes louvar a eficiência. O que não daria eu por um agrimensor? Tenho de entregar parcelas de 24 hectares aos homens dos Sírios, como sejam Drummond e Hibbs, bem como a alguns dos meus fuzileiros que terminaram a comissão. E não tenho um agrimensor. Bradley era patético. Altry, ainda pior. Os olhos brilharam-lhe. Morgan, não creio que entre os teus muitos talentos escondidos saibas medir terrenos. Richard soltou uma gargalhada. Não, meu major, não sei. A colheita de milho de Charlotte Field foi enorme. Dezenas de mulheres condenadas foram postas a descascar e a debulhar o grão de milhares e milhares de espigas. A do trigo fora também muito maior do que os ventos perniciosos e as lagartas esfomeadas tinham deixado prever. Porém, Port Jackson voltará a ter de reduzir as rações a 2/3, no que teria de ser imitado pela ilha de Norfolk. Por sorte, quando o Supply largou a 9 de maio, ia tão carregado de gente que não houve lugar para transportar o cereal. Por enquanto, aquilo que estava na ilha de Norfolk teria, portanto, modo de lá ser guardado. Fora construída uma casa espaçosa de troncos de pinheiro novo para Darcy Wentworth e a sua família, de quem muito se sentiu a falta na cidade de Sydney. Mas esta aldeia apoente não se chamava já Charlotte Field. No sábado, dia 30 de abril, o Major Ross anunciou oficialmente que o seu nome passaria a ser Queensborough e que Philip Burgh passaria a ser denominada Philipsburg. Já passara tempo suficiente, depois da chegada do Surprise, para que as 700 e poucas pessoas da ilha de Norfolk se conhecessem todas. Toda a ilha vibrava com mexericos. O tenente Ralph Clark cortou os dois primeiros cachos de uvas formados nos antípodas, mas as vinhas da tagarelice eram muito maiores e mais fortes do que esta e davam também frutos mais suculentos. A senhora de Richard Morgan não era avessa a disseminar interessantes informações ouvidas em casa do governador-tenente. E a menina Mary Branham, em casa do tenente Ralph Clark, também contribuía com a sua parte. Do mais alto ao mais baixo, as ações de todos eram examinadas, discutidas e criticadas. Se um condenado abandonava uma mulher, saída do Lady Penryn, preferindo uma mais nova e jovem do Lady Juliana, toda a gente sabia. Se um fuzileiro prevaricava secretamente com a mulher de um condenado, toda a gente sabia. Se o John Ross Jr. andava pálido, toda a gente sabia. E toda a gente sabia a identidade do terceiro homem que arrombou os armazéns e tentou roubar artigos para vender. John Gaunt, o criado do Sr. Freeman, e o condenado Charles Strong receberam uma sentença de 300 vergastadas com o pior dos chicotes. 100 na cidade de Sydney, depois de recuperarem, mais 100 em Queensborough e depois de mais uma vez recuperarem, mais 100 em Phillipsburg. Mesmo tendo em conta esta terrível punição, que os aleijaria parcialmente para toda a vida, não divulgaram o nome do terceiro homem, mas toda a gente sabia quem era. Apesar da cadeia de relações estabelecida entre os que guardavam e os que eram guardados, os acampamentos estavam muito divididos no que dizia respeito ao acumular de ofensas. Significou isto que, quando as rações foram reduzidas e os fuzileiros alistados pareciam à beira do motim, o Major Ross não teve dúvidas de que os condenados se aproveitassem de uma situação subitamente perigosa. Conduzidos, como sempre, por homens como Mee, Plyer e Fishburne, os fuzileiros recusaram-se a receber as suas rações dos armazéns, queixando-se de que o seu fornecimento de farinha já estava desfalcado por terem tido de trocar alguma por produtos frescos dos condenados. A insurreição pouco durou e não teve êxito. Quando se confrontaram com o major, este disse-lhes que não passavam de uns malditos preguiçosos e que eram a pior escumalha para a qual não tinha tempo nem compaixão. Se queriam intactas as rações de farinha, deveriam então criar os seus produtos frescos. Tinham mais tempo livre e mais peixe que os condenados. Por isso, o que os impedia? É Scott, o ex-criado Ross, e mais um grupo de grumetes cederam e assim desapareceu a ameaça de motim. Pouco tempo depois, voltou a ser entregue a ração diária de uma caneca de rum. Pelo menos, o rum haveria de os acalmar. Como poderia retirar os mosquetes a metade dos fuzileiros? Interrogava-se Ross. A resposta era que não podia. Assim, o melhor seria mantê-los anestesiados e ao diabo com os problemas de consciência. Naturalmente, a partida de John Livingstone foi notada. Todos os olhos se concentraram em Stephen Donovan para ver quem escolheria para substituto. Ninguém permanente e ninguém de entre os condenados. Como Donovan continuava a superintender o seu grupo do mesmo modo alegre e implacável, acabaram todos por concluir que, afinal, Johnny não fora muito importante. Outra situação interessante era a que existia entre Richard Morgan e a rapariga que vivia em sua casa, Kitty Clark. O estranho homem fechava-se à chave para afastar da sua cama. Fechava-se à chave. Convém-lhe, disse a senhora de Richard Morgan, cujo nome de solteira era Locke. Nota: a palavra Locke significa fechadura e, como verbo, significa fechar à chave. Fim de nota. Toda a gente sabia que Richard era muito amigo de Stephen Donovan, mas quem o conhecia do Serge e do Alexander afirmava que ele não tinha qualquer inclinação para Florzinha. Embora Will Connolly e Neddy Parrott continuassem a votá-lo ao ostracismo, nem eles conseguiam afirmar que houvesse alguma coisa entre os dois. Se algum curioso espreitasse furtivamente pelas janelas sem gelosias de Donovan, nada mais veria do que dois homens inclinados sobre um tabuleiro de xadrez, amigavelmente sentados junto à lareira ou a comer à mesa. Nunca com Kitty Clark. Esta ficava em casa, guardada por Laurel e McTavish. Stephen encontrava-se numa situação embaraçosa desde que vira Kitty corar no dia de Natal de 1790. Prestando atenção, reparou que a rapariga se fixava nele, embora a sua atitude para com Richard se tivesse subtilmente alterado. antes do piquenique. Este intimidava-a completamente. Kitty era tímida por natureza, não muito inteligente, doce, humilde e enfadonha. Se não tivesse os olhos de William Henry, Stephen tinha a certeza de que Richard teria passado por ela sem reparar. Assim, a força de Richard, a sua inteligência e natureza reticente, transformavam-no, aos olhos dela, num Deus Pai, imensamente velho e fonte de toda a autoridade, temor e obediência. Depois do piquenique, Kitty perdera definitivamente o terror que sentira em relação a ele, provavelmente devido à oferta do fio de ouro, que nunca largava. Como as mulheres gostavam de bugigangas brilhantes! Ou seria porque essas bugigangas custavam dinheiro e eram, portanto, indicadores de estima? Mas era ele, Stephen, que alimentava os seus sonhos de amor. Era inegável. Ignorava porquê, embora estivesse habituado a atrair as mulheres. Provavelmente, pensou, por soltar emanações de ser inatingível. As mulheres desejam inevitavelmente aquilo que não podem ter. Mesmo assim, nunca tinha ocorrido a Kitty que Richard seria seu se erguesse um dedo. Portanto, havia mais qualquer coisa. Que fazer? Como afastar de si as atenções de Kitty e dirigi-las para Richard? Tobias, enrolado no seu colo, levantou-se, espreguiçou-se e voltou à posição inicial. Uma trouxinha amarela com patas gigantescas que prometia vir mais tarde a ser um leão. Que gato Olivia lhe tinha dado! Infinitamente esperto, astuto, mas teimoso e irresistivelmente encantador quando queria que o adorassem e lhe fizessem festas. Os gatinhos de que poderia vir a ser pai. Porém, Stephen, que desejava um animal de companhia que dormisse junto a si na cama de lona e não que lhe fugisse em busca de conquistas sexuais, castrara-o sem o mínimo remorso. A resposta ao seu problema não lhe tinha ainda ocorrido quando o Supply largou para Sydney em maio. Maio de 1791, já. Como os anos passavam. Fazia já 4 que conhecera Richard Morgan. Stephen fora encarregado de medir os terrenos, pois conhecia os rudimentos da arte. Aqueles que tinham regressado no Supply para os ocupar estavam ansiosos e o Major Ross queria-os fora da cidade o mais depressa possível. Os marinheiros do Sirius aguentariam bem a distância, mas os fuzileiros, pensou Stephen, não se mostravam tão entusiasmados. Homens como Elias Bishop e Joseph McCaldran, incorrigivelmente problemáticos, estavam principalmente interessados em receber a terra para depois a vender. Depois de conseguirem tudo o que pudessem na ilha de Norfolk, regressariam a Port Jackson e candidatar-se-iam, de igual modo, a receber terra para depois vender. Queriam muito dinheiro e não muito trabalho. Entretanto, passeavam-se pela cidade de Sydney, arranjando sarilhos com os fuzileiros ainda em comissão. Pobre Major Ross. Os problemas ferviam para ele, em Port Jackson e em Inglaterra. Com despeitados como George Johnston e John Hunter, já para não mencionar o caso de Bradley, a murmurarem ao ouvido ingênuo do governador Philip, Ross poucos agradecimentos receberia pelo seu trabalho. Stephen respeitava-o, tal como Richard, e pelas mesmas razões. Ross enfrentava uma situação difícil, praticamente sem solução, agindo sem temor e sem apoios, uma atitude sempre arriscada. O problema está em que é preciso uma linha para fazer as medições dos terrenos, disse Stephen a Richard, enquanto comiam uma mistura de frango frito e arroz que Kitty temperara esplendidamente com salva e cebola da sua horta e pimenta pisada no almofariz. A ilha de Norfolk é uma densa floresta de árvores, aparentemente todas iguais. Posso medir num terreno aberto, Mas muitos dos tais lotes de 24 hectares não são assim. Posso pôr o Elias Bishop em Queensborough, mas o Joe McAldrin recusa-se a ficar assim tão afastado da cidade de Sydney. E o Peter Hibbs e o James Proctor querem terrenos contíguos, mesmo no centro da ilha. O Danny Stanfield e o John Drummond desejam ficar perto de Phillipsburg. Quando terminar, juro que terão de me meter num colete de forças e acorrentar à sombra de um canhão. Vigiar gente como o Len Dyer é uma brincadeira comparada com isto. O Danny Stanfield vai então regressar? Sim, foi para casar com Alice Arnsworth. É um bom homem, o melhor de todos os fuzileiros. Juntamente com o Juno Hayes e o Jem Redman, concordou Stephen. Kitty interrompeu-os. O jantar está saboroso? Perguntou ansiosamente. Magnífico, respondeu Stephen, desejando poder desprezá-la em vez de animar, mas receando fazê-lo. E é uma variante do eterno pássaro do Sr. Pitt. Tenho de admitir que poupam a nossa carne salgada. E que o pessimismo do Major a respeito do número de bocas a alimentar futuramente tem fundamento. Mas confesso que quando ouvi dizer que os pássaros tinham chegado em número idêntico para fazer o ninho, senti um enjoo no estômago. Mesmo assim, disse, indulgente, o Tobias tem um fraquinho pelo pássaro do Sr. Pitt. Oh, valha-me Deus, pensei que era proibido dá-lo de comer aos animais, disse Kitty com ar assustado. Por favor, Stephen, não se meta em sarilhos. Richard respondeu no seu tom de Deus Pai. É vergonhoso desperdiçar os pássaros do Sr. Pitt, disse imponente. O Stephen não precisa de os apanhar para que o Tobias os coma. Basta ir buscar as carcaças que há pelos atalhos. Os gananciosos ingratos retiram os ovos às pobres fêmeas e depois deitam fora o resto. Pronto, está bem, gemeu Kitty, recuando atrapalhada. Richard, disse Stephen, depois dela ter desaparecido pela porta, com um balde vazio e uma explicação atabalhoada de que precisava ir buscar água ao ribeiro. Por vezes és um autêntico pateta. Como assim? Perguntou Richard espantado. Quando a pobre criatura se aventura a dizer alguma coisa, esmaga-la com a tua lógica e bom senso. Fez-nos uma refeição deliciosa e ainda por cima com este maldito arroz. E é assim que lhe agradeces, envergando as vestes imaculadas de Deus Pai? De boca aberta, Richard olhava-o desconcertado. Deus Pai? É assim que te chamo ultimamente. Sabes? Como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Deus Pai é o que está sentado no trono e distribui recompensas e castigos, embora me pareça tão cego como qualquer outro juiz, dentro ou fora da cristandade. A Kitty é a mais inofensiva de todas as suas criaturas. Para um homem apaixonado, pareces-me tão inapto como um adolescente. Se a queres, por que diabo não ages em conformidade? Perguntou Stephen, exasperado, devido também à sua situação com ela. Se estivesse numa posição diferente, Stephen teria soltado uma gargalhada ao observar o rosto de Richard, que depois de escutar a diatribe, disse simplesmente: sou muito velho. Tem razão. Ela vê em mim um pai. O que não deixa de ser natural. A minha filha teria a mesma idade. Stephen ficou ainda mais furioso. Então fala ver que não é assim, idiota, gritou, estremecendo de raiva. Maldito! Richard, és um dos homens mais bonitos que já vi. Não tens defeitos. Eu sei porque os procurei. Apaixonei-me por ti ainda antes de nascer. E assim ficarei até depois da minha morte. O facto de ser um florzinha e tu não é irrelevante. Ninguém escolhe a quem amar. Acontece, simplesmente. Seja como for, tu e eu conseguimos entender-nos com as nossas diferentes referências e forjamos uma amizade demasiado forte para se quebrar. Sim, já sei que essa miúda tola pensa estar apaixonada por mim. Por isso cala a boca e deixa de parecer tão nobre. Ainda bem para ela que se imagina apaixonada por mim. De contrário, chegaria a ti uma autêntica criança. E nenhum homem no seu juízo perfeito deseja tal coisa. Calou-se, soltou um soluço e pareceu exausto. Mas foi o Senhor que o disse. Ninguém escolhe a quem amar. Acontece simplesmente. E ela escolheu-o a si, não a mim. Não, não, nada disso. Não percebeste nada. Valha-me Deus, Richard. És um tonto quando se trata da Kitty. Para ela, eu sou a transição de criança para mulher. Sou a sua primeira paixão de adolescente não correspondida, como sempre acontece. Ela é uma ameixa madura, pronta a ser colhida, homem. Outro dia, via descer o vale para ir aos armazéns, balançando um cesto vazio. O vento soprava-lhe no rosto e colava-lhe a roupa ao corpo. Se eu gostasse de mulheres, tê-la-ia arrebatado naquele instante. E não penses que os outros homens não reparam. O rosto dela pode não ter muito que a recomende, à parte dos olhos, mas de corpo é uma Vênus. Pernas longas e bem torneadas, ancas arredondadas, cintura fina e seios soberbos. Vênus! Se não a reclamas, Richard, alguém o há de fazer, apesar do medo que todos têm de que os rastes ao meio. Stephen pôs-se de pé. Antes que ela volte, vou para casa ter com Tobias. Diz-lhe que me lembrei de que tinha uma coisa muito urgente a fazer. Dirigiu-se à porta. És demasiado paciente, Richard. É uma virtude admirável, mas enquanto o gato leva uma hora à espreita do rato, aparece um falcão vindo do céu que o arrebata e lhe o rouba. Kitty encolheu-se nas sombras, por baixo da janela, sem gelosias. Mas Stephen Donovan não olhou nem à esquerda nem à direita. Desceu o atalho entre os legumes e desapareceu na escuridão. Assim que se foi, ela voltou para o ribeiro, porque não teria a fundura suficiente para se afogar nele. Ao ouvir Stephen chamar tonto a Richard, detivera os seus passos, curiosa. Esquecendo os ditados acerca de quem escuta, baixou-se junto à janela e ficou a ouvir. Como seria possível? Como poderia Stephen dizer que estava apaixonado por Richard? Por mais que esforçasse o espírito, não compreendia. Stephen era um homem e estava apaixonado? Desejava outro homem? Richard? E considerara o amor dela uma paixão de adolescente? Chamara-lhe criança? Falara dela com simpatia, mas sem vestígios de amor? Descrevera o seu corpo com a mesma remota admiração que ela própria sentia por Richard, que, segundo Stephen, estava apaixonado por ela? Mas Richard era da idade do seu pai, ele mesmo o dissera. Caiu de joelhos e balançou-se para a frente e para trás, sem derramar uma lágrima. Quero morrer, quero morrer. Richard acocorou-se junto a ela. Ouviste tudo? Sim. Bom, é melhor teres ouvido assim do que da boca da minha mulher, disse, passando-lhe um braço pelos ombros e ajudando-a a levantar-se. Mais tarde ou mais cedo terias de o descobrir. Anda, vai para a cama, aqui está frio. Ela consentiu que ele a levasse para dentro. Depois olhou com o seu rosto pálido e os olhos de William Henry. Vai para a cama, disse ele, firmemente, com o rosto impassível. Sem pronunciar palavra, ela deu meia volta e foi para o quarto. Ele tinha razão, estava frio. Estremecendo, enfiou a camisa de dormir e subiu para a cama de penas, macia e quente, para aí ficar sem sono, recordando a conversa entre os dois. Não, não fora uma conversa. Também não fora uma discussão. O que ouvira fora antes uma troca de sentimentos e impressões entre dois velhos amigos. Amigos que nunca se poderiam ofender por muito que dissessem um ao outro. Daquilo que a vida lhe ensinara, sabia tratar-se de uma rara ocorrência. Lembrou-se da palavra maturidade, que se lhes adequava muito bem. Porque seriam assim? Porque teria Stephen decidido amar um homem? E por que seria Richard esse homem? Por que teria chamado Deus Pai a Richard? Oh, pensou, apertando as mãos de dor e assombro. Não sei nada acerca deles, nada. O desejo de morrer desapareceu, morreu. Descobriu que também não estava desesperadamente destroçada. Tinha pena que Stephen não a amasse. Mas também nunca pensara que ele gostasse dela. Essa desilusão já era antiga. O desgosto dissolveu-se, queimado por tantas dúvidas. Talvez, pensou, eu tenha cérebro para aprender, mas não saiba quais as lições. Só que passei toda a minha vida a esconder-me e não posso continuar a fazê-lo. Os que se escondem nunca são vistos. Adormeceu depois de ter chegado a essa conclusão. No dia seguinte, quando acordou, Richard já tinha saído. Os pratos estavam lavados, o fogão limpo, a chaleira a fumegar, o lume com brasas. E sobre a mesa havia um prato frio de frango com arroz. Fez chá no pesado bule de barro que aquecia na lareira e sentou-se para debicar, recordando a noite anterior, como se já se tivesse passado muito tempo. As recordações estavam já estabelecidas, mas desaparecera a intensidade do sentimento. Sentimento? De certo, haveria uma palavra melhor que essa. Richard entrou com o mesmo sorriso agradável, como se nada tivesse acontecido. Estás muito pensativa, disse. Kitty adivinhou que o comentário era um sinal de que ele não desejava discutir a noite anterior. Por isso perguntou em voz fraca: Não vai trabalhar? Hoje é sábado. Pois claro. Quer chá? Sabia-me bem. Ela encheu-lhe a caneca e arrefeceu-lhe o chá com xarope de açúcar. Depois sentou-se de novo a brincar com a comida. Finalmente bateu com a colher no prato de estanho e olhou para ele. Se não puder falar consigo, exclamou, com quem há de ser? Tentou Stephen, respondeu ele, sorvendo o chá com ar satisfeito. Esse é até capaz de falar com uma panela de ferro. Não entendo. Entendes, Kitty, entendes. É a ti que não entendes. E onde está o espanto? Não viveste grande coisa, disse-lhe em tom delicado. Do outro lado da mesa, ela olhou-o nos olhos, como nunca tivera coragem de fazer. Olhos enormes, cor do mar por detrás da lagoa, num dia de tempestade, e muito profundos. Parecia que, sem o mínimo esforço, ele a tomava para si e a arrebatava numa maré de ofegante, pôs-se de pé num salto, agarrando o peito com ambas as mãos. Onde está o Stephen? Julgo que tenha ido pescar à Ponta Hunter. Ela saiu a correr e desceu ao vale como se o diabo a perseguisse, abrandando apenas ao aperceber-se de que ele não a seguia. Como fizera? Como? Quando se apercebera dos perigos de caminhar sem companhia pela cidade de Sydney, era questão de correr de um grupo de mulheres para outro. Kitty recuperou um pouco de compostura e foi capaz de sorrir e acenar a Stephen, que enrolou a linha, veio ter com ela e depois a acompanhou, afastando-a de um grupo de meia dúzia de homens, também a pescar. Parecia ignorar o que se tinha passado. Tal eventualidade não lhe ocorrera, pois partira do princípio que Richard lhe contava tudo. Richard nunca discutiria nada com ninguém. Não picam, disse distraído. O que te traz por aqui? O Richard não veio contigo? Ouvi toda a vossa conversa ontem à noite, disse ela, engolindo em seco. Sei que não o deveria ter feito, mas ouvi. Lamento. Menina feia. Olha, podemos sentar-nos aqui na rocha a olhar para estas maravilhosas ilhas no meio da bruma. E assim o vento levará as nossas palavras. Não há dúvida de que sou uma criança, respondeu ela tristemente. Sim, e acho muito estranho, afirmou ele. Estiveste na London Newgate, no Lady Juliana e no Surprise e parece que nada te afetou. Mas não deveria ter sido assim, Kitty. Mas claro que afetou. Só que havia outras como eu, sabe? Se não morrêssemos de vergonha, e uma pobre rapariga morreu, conseguíamos não ser vistas. Entre tantas, não era tão difícil como possa pensar. Os amontoados de gente, as discussões, os insultos, os palavrões, os assaltos, passavam-nos por cima, como se não existíssemos. Estavam todos tão embriagados, ou a perseguir alguém para roubar, fornicar ou bater. Éramos magras, pobres, feias. Não valia a pena irem atrás de nós.